Agora, na Rádio Cultura Brasil, o gingado brasileiro no batuque do reggae. Reggae de Bamba. Um programa de Jai Mahal. Boa tarde, querido ouvinte, começando mais um Reggae de Bamba, todo sábado, 1 da tarde, aqui na Rádio Cultura Brasil, sacudindo seu radinho de pilha com o melhor do reggae brasileiro. Lembrando que você pode sintonizar o bom reggae do Brasil através da rede mundial dos computadores. É só você acessar www.radarcultura.com.br, link ao vivo. Em qualquer lugar que você esteja do planeta, você ouve o Reggae de Bamba. E se você quiser se comunicar conosco, mande o seu e-mail para reggaedebamba@radioculturabrasil.com.br. Temos mais algumas informações e endereços, mas vamos deixar isso para o decorrer do programa. O programa de hoje é um programa muito especial. Temos aqui a presença do professor Solano Jacó, professor de reggae, professor de biologia, também formado pela USP, e que acaba de lançar o seu disco e também o seu livro, A Fé e a Razão, com muitas coisas a serem ditas. Boa tarde, Solano. Boa tarde, Mahal. Deus abençoe vocês, a todos os ouvintes. Gostaria de agradecer essa oportunidade maravilhosa de estar aqui. É nós que agradecemos, e a gente convidou você justamente pela qualidade do trabalho e pela intrigante, pelo intrigante fato de você ter lançado um disco, né, um CD com 11 faixas e com letras que falam da fé e da razão e outros assuntos, e também ter lançado um livro. Então, enquanto a gente vai fazendo o programa, vamos falar do que você diz nesse livro, o que você quer dizer com o livro e por que você resolveu fazer essa história. A gente sabe que você tem uma história já há algum tempo no reggae. Há quanto tempo você está na estrada do reggae? Aproximadamente uns 10 anos aí, né, profissionalmente. Tá, você, para quem não sabe, o Solano é o fundador da banda Leões de Israel, que já está agora no seu segundo disco. O primeiro disco, quem fundou a banda foi o Solano, e que agregou toda aquela galera para fazer um ótimo trabalho. Agora ele partiu para o trabalho solo, também em alto estilo. O Leões foi fundado em que ano? 99. 99? Não, oficialmente 99, a gente deu início aí. E lançou o primeiro disco? O primeiro disco foi em outono de 2002, né, o Pilares da Justiça, um álbum ainda gravado em estúdio, né, um estúdio ao vivo, né, na verdade num teatro, perdão, foi feito num teatro, então uma gravação ao vivo. E o segundo trabalho em 2005, Palavra Viva, sim, aí sim o primeiro trabalho em estúdio, né, ambos com grandes vendagens aí. Ah, que bacana. Então, quer dizer, o trabalho feito em estúdio não faz muito tempo que aconteceu. E você está lançando esse trabalho solo no ano de 2008. Então, vamos começar o programa tocando uma das músicas desse disco. Música escolhida pelo próprio Solano. Então, vamos lá. Na Ponta da Agulha, Sempre Vivo. A profecia diz é Deus quem dá a vida. Se ele é quem dá, é também ele quem tira. Sua palavra é que me vivifica, me dá força contra toda mentira. Mas é uma pena os que dormem de pé, essa ilusão pra eles uma verdade é. Realmente eu não consigo entender, efeito sem causa, tudo vem do nada. Pra sempre vivo, além do espaço e tempo, Jah Jah é o nosso rei. Pra sempre vivo, além do espaço e tempo, Jah Jah é o nosso rei. Alguém me diga de onde a vida vem, se é do macaco ou se é do armazém. Será que o sujeito tá no limite do corpo? Só sei que todos colhem o fruto, isso sim que é justo. Nunca ninguém me explicou o porquê. Somos todos diferentes no momento de nascer. O acaso não faz nada, isso é uma piada. Porque Hitler nasceu pra matar. Pra sempre vivo, além do espaço e tempo, Jah Jah é o nosso rei. pra sempre vivo. Além do espaço e tempo, Jah Jah é o nosso rei. Que eu vou anunciar. O amor é a lei maior que há. Com ele Deus fez o céu e o mar. Deu ao homem a escolha do pensar. Vamos deixar a vaidade de lado. Agradecer, leve as mãos pro alto. Ajude sempre os sofredores de fato. Rastafari que restaura do cansaço. Pra sempre vivo. Além do espaço e tempo, Jah Jah é o nosso rei. Pra sempre vivo. Além do espaço e tempo, Jah Jah é o nosso rei. Esse mundo onde tudo é lícito, pouco se deu conta do real perigo. Onde as influências más te abalam os sentidos. Embeleza-se o corpo, esquece-se do espírito. Não deixe seus filhos escravos da mídia. Quase tudo que eles dizem é pura mentira. Querem todos taxados do sonho consumista. Entupidos de açúcar até perder a vista. Pra sempre vivo. Além do espaço e tempo, Jah Jah é o nosso rei. Pra sempre vivo. Além do espaço e tempo, Rastafari. O reggae do Brasil é reggae de bamba. América do Sul, Brasil. Cruzeiro guia nosso céu, que é muito mais. Reggae de Bamba, a pegada brasileira do reggae. Esse foi a banda Rastafari Mix. Aliás, a banda Rastafari Mix com outro nome, foi Palavra Terra. A banda Rastafari Mix, que teve já o nome de Reggae Mix, depois foi batizada pelo Junior Marvin dos Wailers como Rastafari Mix, e depois eles mudaram o nome para Palavra Terra. Música do Black Anjo, Brasil. E antes, o nosso convidado aqui, presente nos estúdios da cultura, Solano Jacó, cantando a composição dele, Sempre Vivo. Reggae de Bamba, a chama acesa do reggae brasileiro. Então, para quem está chegando agora, estamos aqui com a presença do Solano Jacó. Solano Jacó, que é fundador da banda Leões de Israel, e que está lançando o seu trabalho solo, A Fé e a Razão, simultaneamente um CD com 11 faixas e um livro, A Fé e a Razão. Então, Solano, muito, deixo te elogiar, muito interessante a capa, muito bem feita, e eu gostaria de saber qual que foi a ideia de lançar um livro simultaneamente com um disco. E o que trata as duas coisas? Porque tem uma certa sincronia entre as músicas e os capítulos. Qual que é essa história? Bom, Mahal, na verdade, assim, o reggae, né, ele vai muito além de ser simplesmente um ritmo musical, né? Ele é uma cultura universal, né, de diversos povos. Então, assim, o reggae, ele lida diretamente com a palavra, né? E a palavra como um instrumento para a gente poder formar cidadãos, pessoas, espíritos, né, que encarnam aqui na Terra e que têm a missão de desenvolver e contribuir aqui para o nosso, né, pro nosso progresso. Então, o que acontece? Além, como você mesmo citou, além da minha função como cantor, eu também trabalho como professor, e eu achava sempre que seria muito importante que eu pudesse me esforçar ao máximo para que essa mensagem, para que essas ideias, que são de fundamental importância, né, para qualquer ser humano, questionamentos como, por exemplo, qual é o sentido da vida, né, todo ser humano busca felicidade, aonde que buscamos a nossa felicidade? Será que nós não temos uma tendência em buscá-la em coisas efêmeras, e em detrimento às coisas que poderiam durar mais tempo, né? Valores espirituais, é disso que eu estou querendo dizer. São essas questões que você coloca no livro e também nas músicas. Também nas músicas. Então, esse projeto, A Fé e a Razão, ele eu já tinha isso em mente há um bom tempo atrás, que eu sempre acreditei que, apresentando, né, uma proposta, um projeto, de uma forma musical, que é arte, que é música, que tem uma certa forma de tocar as pessoas, e simultaneamente com a linguagem escrita... Que seria a razão, no caso, entendeu? A razão também, que a fé é uma... Quer dizer, a música, ela sensibiliza as pessoas, e a leitura seria uma coisa que vem através da razão, né? Quer dizer, ela informa a pessoa a respeito de alguma orientação, alguma... Com certeza, de uma forma mais detalhada, de uma forma mais minuciosa, com argumentos, né? Pra gente poder contestar, lógico, não é um livro nem um CD que vem impor algum dogma, né? Como eu disse pra você antes aqui nos bastidores, é um livro que faz perguntas, né? Perguntas que talvez algumas que não tenham sido feitas aí com tanta frequência. E o objetivo maior é fazer as pessoas pensarem, né, acerca das nossas vidas, não do ponto de vista individual, mas do ponto de vista coletivo, porque nós somos um só corpo que se chama humanidade. Tá, um corpo que se chama humanidade e também um corpo que se chama universo, talvez, né? Porque já que tudo faz parte do mesmo sistema, né? Com certeza. Um sistema universal. E isso daí tem a ver com... É engraçado, por que as pessoas, só para a gente encerrar e tocar mais uma música, por que as pessoas por que você acha que o reggae, que está fundamentalmente ligado à figura do Bob Marley, tem essa preocupação em orientar as pessoas? Da onde que você tirou essa vontade de orientar, por exemplo? Você acha que o Bob Marley te influenciou nisso? Não só o Bob Marley, né, mas como toda a comunidade Rastafari, no planeta Terra inteiro, né, que, diga-se de passagem, tem que deixar muito claro que é uma vida cristã. Na verdade, o movimento Rastafari é uma vida cristã, e o ensinamento de Cristo é o amor, né, pra gente cobrir, como está escrito, né, uma multidão de pecados. Então, o Bob Marley, ele era um cara muito sério, né, ele não era um drogado, nunca foi um beberrão, nunca foi uma pessoa preocupada em, né, em utilizar a imagem dele e a música para o seu próprio bem-estar ou algum tipo de atividade individual. Ele era uma pessoa séria e dedicou a sua vida, né, a justamente aí nesse ideal. Então tá, então depois desse esclarecimento, vamos tocar mais uma música do disco do Solano, que é a música Agradeça Sempre, do disco A Fé e a Razão. É isso aí, Marral, é agradecer sempre, né? Na nossa luta diária pela sobrevivência, nós temos muitas bênçãos, né? O ar sagrado para respirar, temos as pessoas que nos estendem as mãos, nós temos a possibilidade de aprender a se nos relacionar. Então nós temos muitas bênçãos e acho que mesmo diante de qualquer dificuldade na vida, a gente tem sempre que estar com o nosso coração no entendimento de que, acima de tudo, agradecer a Deus pela vida, né? Porque sem a vida também, né, o que seria de nós? Né? Exatamente. Na ponta da agulha, agradeça sempre. Holy Manuelai, Jah Rastafari. Agradeçamos a ele agora e sempre pelas infinitas bênçãos. Olá, Olis, Blazing. Agradeça a Deus pelas infinitas bênçãos da vida. De manhã, à tarde, a qualquer hora do dia. Agradeça a Deus pelas infinitas bênçãos da vida. De manhã, à tarde, a qualquer hora do dia. Nada nos falta, temos sempre tudo na medida exata. O ar sagrado pra respirar, milhões de pessoas para amar, uma família imortal. Temos um mestre da virtude moral, mas comigo não tem brecha pra louvar já basta que o coração bata. E com o poder do amor, vamos botar fogo na maldade e na dor. Agradeça a Deus pelas infinitas bênçãos da vida. De manhã, à tarde, a qualquer hora do dia. Agradeça a Deus pelas infinitas bênçãos da vida. De manhã, à tarde, a qualquer hora do dia. Agradeça com a alma, sua tolerância nunca cessa, nunca para. Agradeça com o coração, pois a Deus não convém nossa ilusão. Agradeça vibrando, orando por quem não tem casa e nem escola. Agradeça chorando, sentindo, espalhando a semente da luz. Agradeça a Deus pelas infinitas bênçãos da vida. De manhã, à tarde, a qualquer hora do dia. Agradeça a Deus pelas infinitas bênçãos da vida. De manhã, à tarde, a qualquer hora do dia. Irmãos, filhos de Deus, agradeçamos a ele agora e sempre, pois é Deus quem dá vida e não o homem, a si mesmo. Rastafari. Blizz! Olhai os lírios dos campos, Salomão não pôde tanto. Veja as aves do céu, também tem seu manto. Não fique reclamando, não fique se enganando. A vida é um instrumento, o corpo é um mantimento. Orai, vigiai, medite mais. Pense muito, fale pouco. Sirva hoje, jamais desespere. Lute elevando, aprenda ensinando. Retifique amando o Rasta. Agradeça a Deus pelas infinitas bênçãos da vida. De manhã, à tarde, a qualquer hora do dia. Agradeça a Deus pelas infinitas bênçãos da vida. De manhã, à tarde, a qualquer hora do dia. Agradeça a Deus pelas infinitas bênçãos da vida. Reggae de Bamba. Na Babilândia não dá pra ficar. Na Babilândia não dá pra morar. Na Babilândia não dá pra ficar. Na Babilândia não dá pra morar. Política e fome e um monte pra roubar. Governo genocida, sempre quer esquematizar. Aumento do salário, deputado só irritar. Rico quer pisotear, povo sempre a emburrar. Choro de criança, ele não vai comover. Eles querem nosso fim, neles não posso crer. Eles vão pagar pra ver a queda da burguesia. Babilônia já caída e só já é a saída. Ué!

que está embasada naquilo que nos falta. Então, sempre nós pensamos, como eu serei feliz, né, se eu conseguir, por exemplo, um carro ou um emprego? Porque, por exemplo, veja bem, uma pessoa desempregada, ela pode pensar justamente isso. Como eu serei feliz se eu conseguir um emprego? Né? Porque ela precisa daquilo para o sustento dela, porque ela sabe que os filhos dela estão passando necessidade. Mas a partir do momento que a pessoa consegue emprego, ela não vai mais falar assim, puxa, olha só como eu sou feliz porque eu consegui um emprego. Exato, você começa a reclamar do emprego. Exatamente, e porque a nossa felicidade ainda está pautada, né? Ainda está embasada nesse conceito, daquilo que nos falta. Então a felicidade, na verdade, Rastafari vem para botar o fogo. O fogo é o símbolo da purificação espiritual. Falando em Rastafari, então, já que a gente tocou nesse assunto, já que você tem falado tanto de fé e de conceitos, você se considera um Rastafari? Como os jamaicanos são, ou de alguma maneira própria, ou você acredita na qual... Assim, existe um... Ou você discrimina as outras pessoas que têm outras fé, outro tipo de fé, você estava falando do cristianismo? Certo, não, de forma alguma, ô Mahal, o cristianismo a gente tem que deixar bem claro que assim, uma coisa é o que o Espírito veio na Terra e deixou para nós, uma mensagem muito valorosa que depois disso nada mais foi trazido. Outra coisa é o que o ser humano fez das palavras de Cristo, né, as religiões e as instituições. Não é disso que eu estou falando. O que eu vejo assim, o movimento Rastafari ele é universal. Quando nós falamos de Deus, nós não estamos nos apropriando do Deus dos Rastas. Não é essa a ideia. Pelo contrário, isso é só mais uma forma de discurso para predominar e para disseminar o racismo na sociedade. Né? Então, Rastafari não vai vestir essa camisa, né, de um grupo de pessoas que estão defendendo o seu próprio Deus. Pelo contrário, Rastafari é a pessoa que vive, né, no meio de qualquer pessoa que seja. Pode ser evangélico, pode ser judeu, pode ser muçulmano, pode ser prostituta, pode ser aleijado, não importa. Entendeu? Os nossos olhos é para esse corpo maior que se chama humanidade, universo, como você citou ainda no outro bloco. E apenas finalizando aquela questão da felicidade. A nossa felicidade não pode ser embasada naquilo que nos falta. A nossa felicidade é uma felicidade constante pelo agradecimento da vida. Então isso é uma questão de consciência, né? A música, na verdade, fala disso. Pela plenitude da vida, né? É isso. Exatamente. Acho que quanto mais... A gratidão não é uma coisa que pode... Tem que ser praticada também, porque não é... Você só vai ser grato se você tem que praticar essa postura, né? Porque senão ela não vem nunca também. Porque se você... Às vezes a gente reclama das coisas, né? Mas a gente tem que mudar esse conceito. Acho muito legal isso. Então é isso aí. Vamos tocar agora a faixa título do disco e também do livro do Solano. E depois a gente toca nesse assunto. Na ponta da agulha, a fé e a razão. Blessing all the people from the old universe. True love me spread all over. Vamos, seja firme, vamos, seja forte, com a fé e a razão. Vamos, seja firme, vamos, seja forte, como a majestade falou. Vamos, seja firme, vamos, seja forte, com a fé e a razão. Vamos, seja firme, vamos, seja forte, como a majestade falou. Glória onde fores, mãos da redenção. Aqui vem seus servos, na caridade e na oração. Nesse mundo de cão, ainda reina o mal. O homem predomina, agindo e matando como um animal. Ouça meu amigo, preste atenção. Sempre duvide, tenha contestação. Não se atraia pela mistificação. Se é de Deus é porque tem explicação. Solano Jacob vem botar fogo. Vibre intensamente o seu pedido de socorro. Mas se lembre da palavra amiga. Já dá uma chance a cada dia. Vamos, seja firme, vamos, seja forte, com a fé e a razão. Vamos, seja firme, vamos, seja forte, como a majestade falou. Vamos, seja firme, vamos, seja forte, com a fé e a razão. Vamos, seja firme, vamos, seja forte, como a majestade falou. A mão de Deus nos conduz. Minha fé não é cega. Penso e peço e busco a minha meta. Trabalhadores da cruz, mensageiros da luz. Não duvide, apenas saiba, já sempre nos dá força na batalha. Vamos, seja firme, vamos, seja forte, com a fé e a razão. Vamos, seja firme, vamos, seja forte, como a majestade falou. Vamos, seja firme, vamos, seja forte, com a fé e a razão. Vamos, seja firme, vamos, seja forte, como a majestade falou. Sim, é o amor que salva, agradeça sempre, purifica a alma. Nada nos falta, o alimento Deus provê. Não seja ingrato, deixa a inveja de lado, sim. O corpo é só um veículo. A natureza do homem é o espírito. Sua missão é fazer seu destino, guiado pelo Altíssimo Jesus Cristo. Reggae de Bamba. De Bamba, o reggae brazuca de tamborim e berimbau. Esse foi o som do Varal Roots, banda aqui de São Paulo, escolhida a dedo pelo Solano Jacó, presente aqui nos estúdios da Cultura Brasil. Composição do Fino Justiça. E antes foi o Solano, composição dele, A Fé e a Razão. Você está ouvindo Reggae de Bamba. Essa música que a gente tocou do Solano, A Fé e a Razão, é o título do CD e também o título do livro que ele lançou, com 160 páginas, Solano. Acho que é aproximadamente. Ao que se refere A Fé e a Razão? Qual é esse contraponto? Ô, Marrão, na verdade, assim, esse tema da fé e da razão, ele mostra duas partes da busca pela verdade que o ser humano vem trilhando aí há séculos, né? Então, assim, a fé seria o lado do crer, né? Do acreditar sem ver. Isso é o que muito foi divulgado, esse conceito de fé. A razão, por outro lado, seria a nossa capacidade de lidar... Porque para você existe outro conceito de fé? Qual seria? Eu defendo no livro um outro conceito. Eu defendo a fé não como um simplesmente crer, acreditar. Porque isso é o que as religiões têm feito, né? Com as pessoas aí... Acredite piamente sem saber exatamente isso, o que é. Exatamente, sem duvidar. E a fé e a razão, diga assim, duvide para fortalecer ainda mais a sua fé. É isso que a fé e a razão diz. Tipo, né? Tem um discernimento maior sobre o que você acredita. É, porque conforme a gente vai se questionando, né, Marral? A gente vai apurando, lapidando os nossos conceitos, até mesmo as nossas crenças. Pode-se usar essa palavra. Então, é por isso que eu defendo a fé como um meio epistemológico. O que significa isso? Uma forma de se conhecer. Assim como a razão também. A razão é o lado científico. Por exemplo, quando Isaac Newton quis conhecer... Não que ele quis, mas quando ele pôde conhecer, por exemplo, a lei da gravitação... Gravidade seria. Gravidade, né? Tem a ver com a gravitação que vem em consequência disso, né? O estudo dos corpos celestes, enfim. Mas ele fez um experimento, né? Primeiro a maçã caiu na cabeça dele e depois ele fez experimento. Então isso foi feito através de um experimento que é uma forma de se conhecer. E eu defendo a fé também como uma forma de se conhecer. Mas não da mesma forma, não utilizando os mesmos instrumentos, né? Essa aí, a fé seria um conhecimento através da experiência individual, transcendental, né? Uhum. Daquilo que está além dos olhos, né, materiais. E qual que você sugere, no caso, além dessas indagações, você sugere algum caminho específico de você poder transcender a matéria, conhecer melhor essa fé? Existe alguma sugestão ou apenas uma indagação para que a própria pessoa ache um caminho? Como é que funciona isso no livro? Olha, a experiência da fé, né, ela é algo individual, não é algo que se pode... propor ou criar algum método. Entretanto, eu acho que fica interessante a sugestão de que isso seja feito através da busca sincera, entendeu? Tem que ser uma busca sincera e não uma busca individual, egocêntrica, entendendo sempre o lance da caridade, da solidariedade, porque nós seres humanos não vivemos sozinhos, nós não construímos nada sozinhos, né? É só a gente olhar para o nosso corpo, que é constituído de mais de 1 trilhão de células, células neuronais, células hepáticas, células epiteliais, todas funcionando para que a nossa vida se sustente. Então esse já é o maior exemplo, né? Esse já é o maior exemplo. Muito legal esse ponto de vista. Vamos ler o livro, então, A Fé e a Razão, do Solano Jacó, que está nas bancas, né? Onde é que está? Onde é que a gente pode encontrar? Talvez um site? Bom, Marral, os produtos A Fé e a Razão, eles podem ser encontrados no www.solanojacob.com.br. Dá para fazer a compra online. Também pode comprar através do mercadolivre.com.br. Pode ser encontrado na saraivas.com.br, Saraiva Megastore, Fenac, emusic.com. O pessoal pode baixar ou fazer o download, né? Se não me engano, o download gratuito do álbum aí. Sim. Dependendo das condições. E nos melhores revendedores do país aí, o produto está chegando devagarzinho, mas está chegando. Muito bem. Então agora vamos chamar o nosso correspondente para eventos regueiros, Isaac Trabuco, com as informações de onde rola o reggae. Boa tarde, Isaac. Beleza, Marral. Boa tarde aí, ouvintes da Rádio Cultura Brasil. Saudações, Solano Jacob. Deus abençoe, irmão. Amém. Então, o reggae nessa semana vai estar rolando a partir de quarta-feira. Vai ter tribo no Açaí Praia, que fica ali na Horácio Laffer com a Faria Lima. Se você quiser ter mais informações, 3078-8725. Na quinta tem a festa Boom Bash Reggae Music Festival, com a banda Alma Zion, nesse Nova Casa, não sei se você conhece, Zolan, ali na Consolação, Centro Cultural Popular Consolação. Conheço, conheço. É uma ONG legal ali. Uma ONG, diga-se de passagem, um espaço muito interessante. Eu já tive a oportunidade de participar lá com o QG Imperial e faço um incentivo aí para que compareçam. Com certeza é um espaço aí bem legal para se... Alma Zion, que o Marral toca aqui direto, né? Vão estar tocando lá a partir das 9 horas, na quinta-feira. Na sexta, como a gente sempre fala, a Festa Java na Rua Augusta 2203. Vai estar lá com a dubversão, mandando o melhor do dub. E depois, na próxima semana, no dia 15 de novembro, o Solano vai tocar na Antiga Philips em Guarulhos. E no mesmo dia, é isso? Isso, no mesmo dia 15, em Mogi exatamente. Das Cruzes. Então tem duas oportunidades aí para você que ainda não conhece o trabalho do Solano ao vivo, para poder conferir. Dia 15 de novembro, na Antiga Philips de Guarulhos e também no Castelo de Mogi das Cruzes. Mais maiores informações as pessoas podem acessar www.solanojacob.com.br. É isso aí, então, Marral. Muito obrigado. O que você quer vai falar da minha data? Dia 3 de dezembro, o Marral vai tocar também no mesmo espaço que o Tribo tocou, na Açaí Praia. Legal. Que horas começa a rolar? 9 horas? É, a partir das 9. A partir das 9 horas. 3 de dezembro, já vai colocando na agenda. Já vamos colocando na agenda, então, demorou, pode crer. Então, vai cair numa quarta-feira, é isso mesmo. Uma quarta-feira, dia 3 de dezembro, o Marral vai estar tocando na Açaí Praia, na Horácio Laffer, com a Faria Lima. Jai Marral e os Pacíficos da Ilha. Agora, a saideira do programa, vamos aí com uma música cantada em inglês pelo Solano, desse disco também, A Fé e a Razão. Cantada em inglês, porque tem no disco tem várias músicas em inglês também. Quantas são exatamente? Marral, na verdade eu já componho em inglês e português já há anos, né? Eu tentei deixar um pouco meio a meio. Com certeza uma proporção maior de músicas em português, né? Porque eu acho que o entendimento tem que chegar sempre. Mas algumas composições em inglês também aí pra fortalecer. Então, Solano Jacob Praises. Oh, it's a evening so bright when we defend the laws of King Rastafari. And in this world, people seem to lose their spiritual vision. Some heal themselves with praises. This is what we need for a better man. I say with praises. Put some fire upon the wickedness. I say with praises. This is what we need for a better man. I say with praises. Put some fire upon the wickedness. With our praise, Jah give us more power to serve the man in the name of the Comforter. It's so simple, you lift up your minds to the grace of the Almighty Eye. And don't forget the ability of reason to comprehend. Jah is our provision. And when they ask me about my religion, me show them how Rastafari free with praises. This is what we need for a better man. I say with praises. Put some fire upon the wickedness. I say with praises. This is what we need for a better man. I say with praises. Oh Lord, oh well, it's a false doctrine. Life without divine bridging's competition, charging for salvation. These are just tricks, no real experience. So much confusion, faith without reason. Yo, Jedago dread, Africans dread, we are stand. Evolution come, Jedago dread, Africans dread, we are stand. Revolution come. So we heal themselves. And I say never with rages, but only with praises, cause your love covers the earth. When we praise, we do things the eyes can see. A working mind, not a mystery. From deep inside, we can manifest our respect for surviving from the mess. Get on work, spiritual fusion. Never forget, give more, give more. Come and let us spread, let us vibrate to each and everyone stepping on the earth. Unbelievers, they trying so hard to prove life is under the material side. Rasta prevailed and came to clarify, we've got a Christian life. We are warrior, ghetto youth development soldier. We are warrior, moving out of this Babylonia.

E essa música em inglês fala praises, preces. Qual que é a mensagem aí pra gente encerrar? O que, que você deixa aí pro ouvinte do Reggae de Bamba a respeito das preces, Sulano? Ó, Marral, na verdade assim, a natureza do homem é o espírito. Esse é o nosso entendimento maior, né? O espírito que sobrevive à vida material. Na verdade, essa daqui é uma etapa muito importante na evolução de todos nós. E sendo a nossa natureza, o campo mental, o campo psíquico, né? Nada mais importante da gente ter esse entendimento também, é um entendimento, acima de tudo, de que o nosso pensamento, a nossa vibração mental, ela é muito importante e tem utilidade, sim, em diversos aspectos da vida, né? Em curas, nos nossos relacionamentos, nas pessoas que se encontram enfermas, nas pessoas que se encontram nas mais delicadas situações. Obviamente, isso não significa que devemos deixar de lado, por exemplo, um atendimento médico, enfim, né? Mas é o amor acima de tudo, então a gente canaliza o nosso pensamento em prol desse sentimento maior que constrói mundos. Então é isso aí, encerrando com essa mensagem positiva do Sulano e parabenizando-o pelo seu trabalho, que é o CD e o livro A Fé e a Razão. Foi um prazer tê-lo aqui, Sulano. Espero que você volte, a gente está sempre tocando a música de você aqui, de você também, dos Leões de Israel e de toda a galera do reggae brasileiro, que fazem um reggae sincero e com grande devoção. Todo respeito e seja sempre bem-vindo. Marral, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado mais uma vez, o seu programa é maravilhoso. Gostaria de agradecer também ao pessoal da Rádio Cultura por essa oportunidade, né? Toda a direção, mandar um abraço aí para todos os ouvintes, as pessoas que vêm acompanhando o meu trabalho e fortalecendo, sabendo que o objetivo maior é o trabalho de Deus, né? Para todos nós. Obrigado. Jah Rastafari. Sim, foi um prazer ter a presença do Sulano. Agradecemos também a Emerson Ramos pelos trabalhos técnicos de sonoplastia e a Isaac Trabuco pelo apoio de produção e assessoria para eventos regueiros. Permaneçam em paz e continuem na Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. Boa tarde, bom final de semana e até segunda-feira com Bamba Jam. Até lá! Você ouviu o Gingado Brasileiro no Batuque do Reggae. Reggae de Bamba, um programa de Jai Mahal. Realização Rádio Cultura Brasil, Fundação Padre Anchieta.